Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Aos vivos. As vivas. As vives. Sábado, 3 de outubro de 2020. Aqui neste primeiro programa no Portunhol Selvagem do planeta Terra. Todos os sábados, das 7 às 8 da noite. Boa noite, Vila Anglo brasileira. Boa noite, Vila Anglo. Aqui às 7 em ponto, falando a Laura Corcuera. E a Silvia Nogueira. Desde o estúdio da Rádio TV Mundo Novo, no Condô Cultural. Pro bairro da Vila Anglo brasileira, esse bairro lindo, cuja geografia espacial tão especial forma um coração que abriga mais de 10 mil moradores aqui na zona oeste de São Paulo, no sudeste do Brasil. Hoje, sábado 3 de outubro de 2020, sou em Libra. E a gente aqui saúde a você, ouvinte, neste 14º programa de Os Vivos, regado à água. Regado à água e também aqui todo mundo de nudes no estúdio do Condô. Que calor, hein, gente? Muito calor, nossa. Eu sou mediterrânea, este calor para mim é demais, tropical. Demasiado, normal. Demais. Bom, ontem, gente, na sexta-feira, a cidade de São Paulo bateu recorde e viveu o dia mais quente de 2020. Segundo os meteorologistas do INMET, é normal que o início da primavera aqui tenha temperaturas elevadas. O tempo seco e a pouca nebulosidade fazem o calor do sol chegar ainda mais forte na superfície, o que provoca temperaturas mais altas. O que não é normal são as altas temperaturas somadas à falta de chuva. A sensação de calor não arrefece. Então, procura cuidar da saúde bebendo muita água. Evita exercícios físicos, exposição prolongada ao sol e nos ambientes fechados usa umidificador, toalhas molhadas, potes com água para atenuar os efeitos do ar seco. É isso. A gente aqui, Silvio, está na companhia da Ju Notari e do Max Ussari de Caco Guirado, todos tomando muita, muita água neste calor ultrajante do outubro pandêmico. E você aí na sua casa, hein? Como é que você anda passando pelo calor? Banhito de mangueira no quintal? Ducha gelada? O que você anda fazendo para aliviar o calor? Conta pra gente, manda um áudio, uma mensagem aqui pro zap da rádio e fala com a vizinhança e com o mundo todo. Aqui no 99-8247-909. Aliás, vale aqui noticiar que hoje, 3 de outubro, a engenheira agrônoma Ana Maria Primavesi, que fez passagem no início desse ano, completaria 100 anos. E por que memorar com os ouvintes sobre a Ana Maria Primavesi? Os saberes deixados pela Ana foram reunidos em linguagem muito simples na Cartilha da Terra, que está sendo lançada hoje pela expressão popular. Eu quero ler a Cartilha da Terra, Sil. Eu também quero muito, Lau. A gente está comentando sobre Ana Maria Primavesi aqui, porque ao falar da Covid, ela falava sobre a urgência da gente mudar os modelos de produção e fortalecer os pequenos produtores para nossa própria sobrevivência neste planeta. Para muitos estudiosos, o surgimento de muitas afecções, inclusive as virais, como é o caso da Covid-19, estão ligadas ao desequilíbrio no meio ambiente, aliás, desculpa, no ambiente inteiro, como diz Krenak, porque meio ambiente não existe muito, gente. Não tem essa coisa da metade, o ambiente é o ambiente. Então, no ambiente inteiro e também o desequilíbrio, a destruição do solo, etc. É o agronegócio, é agronegócio que agora nós falamos o agronegócio, poderíamos incluir na nossa coleção de palavras. Sim, o agronegócio e os projetos das indústrias destroem as florestas. E, em suma, a destruição das florestas significa também a nossa destruição. É isso. Coleção de palavras. Você que está me acompanhando aqui, os aos vivos, como a gente, sabe que nós estamos empenhadas na criação de uma coleção de palavras para o mundo novo. Inspiradas pelo poeta brasileiro Manuel de Barros, a gente usa a função brincativa e não a explicativa da palavra. Ah, pois é, Sil. Ó, temos hoje, lá, você já falou, mas a gente está trazendo outra, mas já tem o ogro negócio, mas né? Mas se você escuta os programas, você vai dar-se conta que nós metemos muitas outras palavras que agora oficialmente não estão na nossa coleção de palavras, mas que formam oficiosamente essa coleção. Recorrentemente usadas, né, Lau? É, os soluções têm nos dado respiros nesses tempos de realidade ficcional tão concreta. O novo Indra, Instituto Nacional de Decolonização e Reforma Agrária, reluz como marco da luta e resistência para a gente reformar os pensamentos. Por precaução em tempos pandêmicos, os nossos abraços de carinho seguem a todos em forma de cotobraços e abravelos. Memoramos com vizinhos, amigos, os acontecimentos que deixam a todos alegres, vivemos momentos e... de berbilhau. Uau! Quando o mundo lá fora grita por dentro do corpo da gente, simultaneamente. Simultaneamente. Sim, assim estamos, não? É um ser de nome ornitonírico, conectando, fez uma dança de apresentação para a gente alegrar nossos dias nos tempos de pandemia, né? E também fez uma dança de apresentação a ave, gente, bicho, orobu. Esse ser de ouro que se apresentou para limpar os rastros que os bichos, gentes, todos deixam por aí. É isso, é hoje aqui no estúdio Desnudinhas. A gente trouxe uma palavra mágica para inspirar seres chuvosos. A gente gostou muito, ela tem um som lindo. Gacoará. Gacoará. Nossa, será que você adivinha, ouvinte, o que, que é gacoará? Gacoará. É uma mistura de coará ou cruá com garoa. A coará, sendo uma planta super bonita da família das bromélidas, que vive na Caatinga brasileira. A gente sabe, né, gente? É na Caatinga, a água escasseia. Aliás, vocês sabiam que a Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro? Pois é, gente. Só existe nas terras tão ricas a floresta Pindorama Brasil. E, infelizmente, a Caatinga anda bastante degradada. Um retrato nosso. Os degradados. Aí, vá. Mas bem, a gente que aqui em São Paulo não está numa área de Caatinga pensou em convocar uma dança da chuva por ondas sonoras nessa radiofrequência para pedir um pouco de umidade para São Paulo, não é isso, Lau? Isso, tem um vento aí que deve se lembrar. Historicamente, São Paulo era a terra da garoa, né, pessoal? Então, a gente pensou nessa planta linda da Caatinga para compor com a garoa uma umidade. Por isso, hoje a gente é chuvosa, desnuda, e compartilha com vocês essa palavra bonita de flor e de fazer garoar. Gacoará. Gacoará. O que, que você acha, hein? A gente acha que Gacoará é tipo o milagre da chuva no sertão. É, e para a gente era, enriquece muito nossa coleção de palavras, né? Porque para um mundo novo, imagina uma palavra que já quer dizer tudo isso. Agora, para essa coleção de palavras dar certo, a gente conta com a tua participação. Diz para a gente o que te vem na cabeça ao ouvir essa nova palavra, Gacoará. Gacoará. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Covid-19. Oficialmente, já são quase 150 mil mortes no Brasil, mais de um milhão no planeta. Extraoficialmente, os cientistas calculam que as mortes ultrapassam os 2 mil só no Brasil. 200 mil. 200 mil, Lau. Só no Brasil, entre os povos indígenas, já são cerca de 1.000 mortes e 158 povos afetados, segundo os últimos dados que a gente, na verdade, conseguiu ter acesso, né, pessoal? A gente não sabe muito bem o que anda acontecendo ali com alguns sites que têm essa informação oficial, tipo o CONAS, que anda meio fora do ar, mas esses são os últimos dados que a gente conseguiu acesso pelo Instituto Socioambiental. Pois é, Sil, o número de mortes pelo coronavírus registradas aqui na Terra Floresta Pindorama Brasil nas 24 horas entre terça e quarta-feira desta semana passou de 1.000, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. O número de pessoas contaminadas desde que o vírus foi identificado pela primeira vez no Brasil se aproxima de 5 milhões e atualmente há quase 500 mil pessoas em tratamento. E hoje, começando aqui o mês de outubro, queríamos compartilhar com vocês que nos Estados Unidos, um estudo do Centro de Controle de Doenças aportou que 90% das pessoas infectadas pela COVID-19 experimentam sintomas posteriores e, às voltas, não são sintomas leves. Uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais tem chegado a conclusões semelhantes aqui no Brasil. Um mês após a alta, as pessoas pacientes ainda sentiam fraqueza, fadiga, falta de ar, menor capacidade para realizar esforço físico, depressão, ansiedade. A previsão de duração do estudo mostra que a comunidade científica vai se debruçar sobre o coronavírus ainda por um bom tempo, gente. Um bom tempo são 2, 3 anos ou até mais, né? Pois é, para quem está achando que tudo acabou, né, Lau? Fica o alerta aqui. Cuidem-se, queridas ouvintes, usem máscaras, mantenham o distanciamento físico e higienizem sempre as mãos, por favor. A gente deixa o nosso abraço de solidariedade para todas as pessoas que perderam seus parentes, amigos, colegas, seus entes queridos pela Covid. Aqui vai o nosso abravelo e o nosso cotobraço. Um sentimento bem profundo para toda essa gente. Rádio TV Mundo Novo. Vila Anglo-Brasileira. Nesta semana de calorau, as ruas se encheram e a gente notou o povo solto, muitos sem máscara pelas ruas da Vila Anglo e pela cidade também. Então se liga você aí que está andando sem máscara. Vamos pensar nos outros, proteger nossos amigos e nossos parentes. Se você está cansado de ficar em casa, toma todos os cuidados necessários ao sair. É uma coisa bem bonita aqui no bairro de Vila Anglo. As pessoas andam tocando violão nos quintais das suas casas. E ao passear pelas ruas, a gente ouve a alegria e a vida acontecendo dentro das casas. Ah, mais uma coisa linda que continua acontecendo. As pipas ainda voam pelas ruelas e céus da Vila Anglo. Silvia Nogueira, eu gostaria um dia perguntar a alguma pessoa do bairro o significado dessas pipas, porque eu sinto que tem uma simbologia, né, grande. Que está além de simplesmente voar por aí. O que pode significar uma pipa voando? Vamos investigar. Você que está ouvindo a gente aí, conta pra gente o que as pipas colorem no céu. E o que aconteceu na sua ria? Guia das ruas caxereiras de Vila Anglo. A ver, vamos a ver, Silvia Nogueira, que é as ruas que estão entre a Pompeia e Héctor Penteado via Aurélia, né? Isso. Você se lembra de algumas, assim? Olha, tem a Félix de la Rosa. Você que mora aí na Félix de la Rosa, dá um oi da sua, dá um salve aqui para a rádio. Tem também a Bico do Cortés. A Bica de Pedra. João Matias. Ah, e agora? Mundo Novo, Mundo, né? Mundo Novo. Rifaina. A Praça do Cruzeiro. Ai, que bonita essa Praça do Cruzeiro, né? Também está Tomás, como se diz essa calle? Tomás. Catunda. Obrigada, Tomás Catunda. Aqui entre a Rifaina e Catunda. Somos um pouco ciegas nosotras. Devemos aprender um pouquinho mais o mapa, não? É, mas você que está aí na sua casa, na Rua São João do Piauí, ou na Rifaina, ou na Félix de la Rosa. Antônio Gonçalves da Cruz também. Isso. Conta aí, você que está aí na Vila Anglo, o que anda acontecendo na sua rua? Conta pra gente. É aí, Condô Cultural. Nessa semana, Giza Rocha e Maurício Schneider conversaram com o VJ Pixel no Quinta Questão, que foi ao ar na última quinta-feira. Confere lá como que foi essa prosa tecnológica. Yeah. E ontem, sexta-feira, estava Tarjona, gravou o primeiro programa culinário trazendo uma receita deliciosa para o público. A gravação da Selva, série de marionetes da Juju Notari e da Lau Corcoeira, aqui, mi companheiras, las dos, está prestes a começar. E também continua nas gravações do Jardim das Delícias. Uns 3 programas de TV vão ser lançados no próximo 20 de outubro pela Rádio TV Mundo Novo. É isso. E amanhã, domingo, a partir das 11, aqui no Condô, tem trabalhos no Jardim das Delícias. 2 horas. Eu não estou entendendo uma coisinha, mas recebemos as sementes da Crotolária. Ah, das 2 da tarde. Max, obrigado, nosso querido companheiro aqui no estúdio. Amanhã, a partir das 2 da tarde, temos trabalho no Jardim das Delícias. Ah, tá bom. É por aí calor, né? Senão, tá demais. As 11 é muito calor. Não sei como... Como se pode trabalhar, né, com tanto calor. Mas eu estava falando das sementes da Crotolária Junceia, né, que faz parte do plano de regeneração do solo aqui no Condô. Isso, o Condô também começou uma parceria com a WP Stream para transmitir os vídeos da Rádio TV Mundo Novo ao vivo em alta qualidade. Assim que você pode acompanhar a programação da TV online transmitida pela web do Condô, condô.org.br. E aos sábados, a Rádio TV Mundo Novo fica no ar das 11 da manhã às 9 da noite. Hoje tivemos Imaginários. O Sonho da Serpente. Você Tem Fome de Quê? Horóscopo com o canal Mercúrio. Os Respiras Poéticas com Silvia Nogueira. 3 Orelhas na Estrada, que vai começar logo mais, né, Lau? É isso. Enfim, a programação está cheia de surpresas e coisas boas de ouvir. E a gente conta com a participação de todos os ouvintes. Coloca a tua voz no ar, participa da programação e ajuda a gente a construir essa rádio com a tua voz. Envia um áudio para o nosso SAP ao 99-82-47-909. E aí, agora nós vamos ouvir uma canção muito, muito impressionante de Anita Tiju, que é uma cantante artista de Chile, que ela fez em 2011, né, esse ano de revoluções em Chile, como os estudantes na Espanha, como os indignados, o 15M, nas praças Tahrir, del Cairo, a Primavera Árabe, Occupy Wall Street. Uma canção da Anita Tiju com colaborações do Jorge Drexler e Daniela Rivera. Sacar la voz. Despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor. Cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor. Respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido. Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor. Respirar y sacar la voz. Cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados. El mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada. Cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La huérfano se hace de brújula, se lúcida, lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz. Y ahí, con Manita Tijú, nos vamos a presentar a Jean Garfunkel, poeta, cantor, compositor, violinista e contador de histórias aqui no Brasil. Jean tem uma longa estrada, 4 álbuns lançados em dupla com seu irmão e parceiro Paulo Garfunkel, 2 álbuns solo e músicas gravadas por vozes da MPB, como Elis Regina, Maria Rita Menezes, Zizi Posse, Renato Brás e a dupla Pena Branca e Chavantinho. E Jean Garfunkel, como letrista, trabalhou com muitos parceiros. Há 15 anos, ele começou a viajar por Cordisburgo, a terra natal do escritor Guimarães Rosa. É inspirado pela obra que criou com seu irmão Paulo, O Sertão na Canção, sinopse cantada do romance Grande Sertão Veredas. Boa noite, Jean Garfunkel. Boa noite, Jean. Boa noite, minhas queridas. Vocês estão bem? Tudo bem? Tudo bem, estão com você? Saúde? Estamos com saúde. Bem. Estão bem-humoradas, estão poetando aqui, que eu estava ouvindo vocês poetarem. Ah, muito bom. Que legal. E você, como está passando esta pandemia aí na praia em Boiçucanga? Conta pra gente. Olha, um pouquinho já. Tem um amigo meu que brinca e diz: olha, aqui é a melhor pandemia que eu já passei na minha vida. Porque nós estamos na praia, na natureza, aqui está chovendo. Os sabiás de setembro estão cantando e a gente só não está feliz porque o país está muito triste. O mundo está muito triste, né? Está tudo muito hoje, difícil, né? Hoje eu ouvi uma notícia boa, né? O Mr. Trump parece que está meio adoentado, parece que o feitiço está virando contra o feiticeiro, coisa que valha. E eu acho isso muito alvissareiro, acho assim, isso é uma boa notícia. E... Tomara que está enfraquecido lá, então se ele perde, a coisa toda muda, né? E nós, quem sabe, saímos dessa condição de colônia vírus, né? Colônia ao vírus. É, uma outra palavra da sua coleção. Com certeza, a gente já tem usado, inclusive, essa, né, Laura? Essa já usaram, colonial vírus? Colonial vírus, já. Ah, vocês usaram colonial. Colonial. É, colonial vírus, é verdade. Olha, mas só, Jean, uma coisinha. Você não sei se está fazendo alguma coisa aí na praia como celular, que nós estamos ouvindo como se você estivesse surfeando, fazendo alguma coisa com algum aparato ao mesmo tempo. Não sei se dá para você ficar em um sítio aí calmado, porque nós estamos ouvindo um barulho de algum eletrônico junto, já. Vocês estão ouvindo a chuva. Ah, olha. A chuva, nossa, aqui, como este calor. Bem que hoje, a palavra de hoje, você ouviu qual que é? Gacoará. Eu ouvi Gacoará. Daqui a pouco ela chega aqui. É a chuva mesmo, olha que bom. Então vamos nesse ritmo dela, né? É isso. E nós temos convidado aqui a Jean Garfunkel para que ele compartilhe com nós uns cantos poéticos aqui nos aos vivos, né? Isso, o que ele quiser. E o que... Peraí, tem alguma... O quê? Jean, 2 minutos, porque a gente às vezes é meio experimental aqui. Tem Vamos alguma saber. Coisa aqui... Então, nós não sabemos o que você vai compartilhar com nós, uma música poética. Ouve aí. A gente já? Tô ouvindo. Tá tudo certo? Perdão. Ouvindo. Tá tudo certo. Perdão, Jean. Era alguma coisa aqui no, na técnica. A chuva ainda tá atrapalhando, será? Chuva nunca atrapalha, nunca né? Nunca atrapalha, mas... não, mas o barulho diminuiu bastante. Você não quer contar um pouquinho para os ouvintes já o que você anda criando, o que você anda fazendo por aí, como que você tem atravessado esses tempos, antes da gente compartilhar uma música, uma poesia? Vamos. Olha, gente, assim, eu tenho procurado colher a alegria do dia, carpe diem, né? Cada dia eu procuro uma alegriazinha nova. E como estou aqui na praia, então a vida é mais tranquila. Temos um tempo aqui para contemplar as coisas que estão acontecendo. Se chove, se faz sol. Né? Como nos finais de semana a praia fica mais cheia, não dá para ir na praia. Mas quando, durante a semana, eu vou na praia, nado bastante... Encontro com os amigos no bar, depois toco o violão. Nossa, que mania. Estou compondo, já. Compondo bastante. Agora teve uma semana dedicada ao Guimarães Rosa, toda online. Aí foi muito legal, tivemos muitas palestras sobre esse escritor maravilhoso, que eu adoro. Que também, como vocês, é um grande criador de palavras, né? Nem se compara, Jean. Nós muito aquém, né? Não, Guimarães Rosa ninguém se compara. Ele é incomparável, mas brinca da mesma coisa que a gente. Vou falar um poeminha meu sobre as palavras. Conta. E depois vou cantar uma canção sobre a chuva, tá bom? Eba. Então, o poema diz assim... Peraí, então, sempre entra alguém chamando nessas horas, mas deixa quieto. Tá tudo experimental assim, que nem nós. É, mas eu sou menos que experimental ainda. Eu sou um cego no tiroteio. Mas diz assim, meus abracadabras são meras palavras que abrem estradas de ser e pensar. Nas encruzilhadas das horas macabras, procuro palavras para me consolar. Palavras matreiras, pedrinhas abstratas, são ilhas cercadas de sertão e mar. Palavras parentes que complementares viajam aos pares, sementes no ar. Palavras sereias, palavras vulgares, rabiscos na areia, pontas de um colar, cruzadas, sagradas, secretas, tabus, palavras abjetas, palavras de luz, o som e o sentido, implícito e explícito, depende do ouvido do destinatário. Um quê de infinito vai subentendido no armário embutido do vocabulário. E bonito, hein? Esse poeminha tá no meu livro, poeminha. Agora eu vou cantar a canção. Tá bom? Chama que todo o programa Canção de Assis Nogueira. Vámonos. Gosta muito. Jean Garfunkel preparando Gosto uma canção. Gosto muito. É uma canção minha de parceria com o meu irmão Paulo Garfunkel. Espera só um minutinho. Dale. Jean Garfunkel é uma caixa de surpresas. Aí ele está em Boiçucanga. Thank you. Obrigada, por essa canção tão bonita, ao ritmo da chuva aí atrás. Que prazer, que alegria te ouvir. Que bom, pra mim é gostoso também cantar pra vocês. Muito gostoso. Muito obrigada, Jean, por compartilhar aqui nos Aos Vivos a sua poesia, a sua música. E você, agora, nestes tempos, tem rolado trabalho? Está conseguindo segurar a onda? Ah, mais ou menos. Mais ou menos. Os artistas estão muito prejudicados, né? Por isso. Muito prejudicados. Mas, enfim, aqui eu gasto muito menos do que quando morava em São Paulo. Então, aqui a minha vida é mais simples. Já está quase verdade, um caiçara, né, Jean? É, eu sempre fui um velho hippie, né? Agora, então, eu assumi a hippice, né? E eu fico aqui, é muito gostoso isso aqui, é muito bom. Acho que não volto mais para São Paulo, não. Devo sair para fazer alguns trabalhos. E tenho feito alguns trabalhos online agora, dia 8 de outubro. Vou participar do Festival da Palavra. Olha, convida o povo aí, aproveita a rádio, convida o povo. Minha gente, entrem no, chama-se Festival da Palavra. É um evento da Unesp de Assis, da Universidade de Assis. E aí vai ter muita gente boa cantando, tocando, enfim, eu faço um show neste dia. Agora, não consigo abrir o endereço eletrônico deles para passar para vocês, porque senão eu fecho o celular aqui, não tem nossa entrevista para onde é que vai. Vamos a buscar, nós vamos a buscar o Festival da Palavra. Eu posso mandar o link depois para a Silvia e aí vocês divulgam aí, pode ser bacana para a gente. Claro. Isso é uma coisa boa, né? E você gostaria de enviar aqui uma mensagem desde a praia, desde Boiçucanga, para a gente que está morando ainda na cidade de São Paulo, em especial para a gente do bairro Bilangro Brasileira? Desculpa, Lau, não te entendi. Fala de novo. Se você gostaria de enviar uma mensagem para a gente que ainda mora nas cidades, aqui como na cidade de São Paulo, você que agora está fora dessa cidade grande, aí em Boiçucanga, alguma mensagem para a gente urbana, né? Eu acho que vocês têm que segurar a onda, porque São Paulo é uma cidade muito importante, é uma cidade boa, com todos os seus defeitos, é uma cidade bonita. Eu nasci na Avenida Paulista. Imagina. Numa maternidade que tem ali chamada Promatre. Promatre. Há muitos, no século passado, isso. Mas é um lugar muito bom, aquela Avenida Paulista, tem a nossa querida Casa das Rosas, que é a Casa da Poesia, que é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Saudosa. Então, São Paulo é aquilo, tudo de bom e tudo de ruim que tem no Brasil está em São Paulo. Então, a gente, quem está em São Paulo, está no centro dos acontecimentos. Isso é importante também. É importante a gente estar onde tudo está acontecendo. Só que no meu caso, eu já aconteci demais a conta. Eu preciso desacontecer um pouquinho. Mas vocês que estão aí, aproveitem essa cidade. Dê muito amor para essa cidade, porque ela precisa muito de amor. Precisa de amor. Aliás, o Brasil precisa de amor, o mundo precisa de amor, né? Nesse momento. Nós temos que nos amar muito nesse momento. O amor é o único antídoto contra toda essa barbárie. Só o amor mesmo. Só o amor. Fiz uma canção. Eu não sei quanto tempo nós temos, vocês vão me dizendo, hein? Querida Jean, nós vamos a despedir esta maravilhosa entrevista com essa canção que você está preparando agora. Mas a gente quer ouvir a canção. Ah, então tá. Então eu vou fazer, deixo aqui um beijão já bem grande para vocês. Parabéns pelo trabalho. Parabéns que delícia pela, te ouvir. Pela etagem, pela criação de palavras, pela ousadia. Eu vou cantar uma música que eu fiz para as crianças, que fala da natureza, porque a natureza agora... Agora não, né? A natureza sempre foi a nossa... Sempre. A nossa maior musa, a nossa inspiradora, né? Então, eu imaginei uma criança cantando isso. E diz assim... Moro numa linda bola azul que flutua pelo espaço. Tem floresta, bicho pra chuchu, cachoeira, rio, riacho. Acho que é um barato andar no mato, vendo, vejo, ouvindo rock and roll do sapo ensaiando. De manhã cedinho os passarinhos dão bom dia pro sol, cantando. Terra, leste, oeste, norte e sul, natureza caprichosa. Tem macaco de bumbum azul, tem um boto cor-de-rosa. Árvores, baleias, elefantes, curumins, o mundo inteiro está com a gente vibrando. A nossa cantiga pela vida a gente vai conseguir. Cantando, cuida do vazio pra mim. Deixa a terra florescer. Pensa no filhote, do filhote que ainda vai nascer. Cuida do vazio pra mim. Deixa a terra florescer. Pensa no filhote que ainda vai nascer. Terra, leste, oeste, norte e sul, natureza caprichosa. Tem macaco de bumbum azul, tem um boto cor-de-rosa. Árvores, baleias, elefantes, curumins, o mundo inteiro está com a gente vibrando. A nossa torcida pela vida a gente vai conseguir. Cantando, cuida do jardim pra mim. Deixa a terra florescer. beleza no filhote do filhote que ainda vai nascer. Cuida do jardim pra mim, deixa a terra florescer. Pensa no filhote do filhote do filhote que ainda vai nascer. O primeiro concerto ao vivo por telefone da Rádio TV Mundo Novo. No aqui programa Aos Vivos. Com o Jean Garfunkel. Muito obrigada, companheiro. Muito obrigado, meu querido Jean, meu querido amigo. Grande músico, grande poeta. Tchau, minhas lindas. Fiquem bem, fiquem fortes. Muito obrigada. Eu sou otimista. Aqui. Eles nos querem tristes, mas vamos ficar alegres e felizes, apesar de tudo. Assim tá é. Bom? Nos querem solos, pero nos tendrán em comunidade. Muito obrigada, Jean Garfunkel, poeta, cantor, compositor, violinista e contador de histórias. Até mais. Auete. Beijo grande. Beijo. Até. Vozes do Bairro. Boa noite, Vila Anglo-Brasileira. Aqui é a Juliana Notari e eu queria mandar um recado para todas as vizinhas e vizinhos que estão nos ouvindo. Deixa um pouquinho a vergonha de lado e manda um recado para a gente. Você pode mandar um recado, uma mensagem para a vizinha, para o vizinho. Você pode mandar uma receita. Você pode me contar como você está. Vamos reforçar essa rede aqui no bairro. Lembrando também da economia solidária que o bairro da Vila Anglo tem. Tem muitas vizinhas e vizinhos que cozinham. Tem o seu Osvaldo, que é meu vizinho aqui na Rua Bica da Pedra, que é costureiro. Tem a Fran, que cozinha. Tem a Maria da Penha. Vamos dar uma força aí para a economia solidária do nosso bairro. E hoje, eu tenho poucas mensagens. Eu queria mandar um beijo muito forte para a Islene, moradora da Bica de Pedra, que mandou um salve aqui para a gente, para a Luana Cruz, para a Anice Bebê, para a Maria Aparecida dos Santos também, da Rua Bica da Pedra, para a Tânia Mara. Gente, vamos ficar bem, vamos ficar forte. E recebemos uma mensagem muito especial de uma pessoa que mora em Saragossa, na Espanha. O nome dele é Fidel. Ele é pai da Laura. Vamos escutar. Fala com a gente, Fidel. Hola, buenas noches. Desde el Pirineo Aragonés, en España, a miles de kilómetros de Sao Paulo, enviamos un saludo muy cordial, un abrazo grande a todos los habitantes del barrio de Villa Anglio, a todos los oyentes del programa Aos Vivos, que es un programa tan interesante, y enviamos toda nuestra solidaridad, todo nuestro afecto y todo nuestro cariño. Saludamos particularmente a Silvia, a Juliana y a Laura, que tan entretenidos nos hacen pasar estos momentos y tantos valores de apoyo y solidaridad despiertan. Estamos en un otoño, en medio de las montañas, cuando allí en Sao Paulo es una primavera que anuncia una mejora en el tiempo. Os enviamos un abrazo grande, todo nuestro afecto, todo nuestro ánimo y muy agradecidos por poder escuchar este programa cada semana al final de la noche de los sábados. Abrazos grandes, abrazos a todos y a todas los y las habitantes del barrio de Villa Anglio en Sao Paulo, en Brasil, desde España. Más abrazos todavía. Muchísimos abrazos, Fidel, aquí desde el estudio de la Radio TV Mundo Novo. Un besito a Rosa también. Y ahora una mensagem do pai da Jéssica, o Ademir. O Ademir, ele é nosso ouvinte aqui, fiel. Fala com a gente, Ademir. Boa noite, Silvia. Boa noite, Lara. Eu queria que vocês mandassem um beijo aí para Jéssica, para o Caco, para a Tabata. E dessa vez não vou esquecer do Yuri. E toda vez eu esqueço dele. Manda um beijão para eles, tá? Beijo para vocês também. Tudo de bom aí. Bom programa para vocês. E eu esqueci de falar, aqui quem fala é o Ademir, é o pai da Jéssica, o pai da Tabata, tá? Beijão. Um beijo, Ademir. Segue escutando a gente vai mandar, a gente vai dar pessoalmente um beijo, um abraço para todo mundo e para o Yuri também, que está longe agora. Um beijo, até semana que vem. E não se esqueçam, enviem recadinhos, mensagens, receitas. A gente está aqui para escutar vocês. Até a semana que vem. Manang bebas kawan cu, manang imata pas. Hati ni cu dua itar, imai temu nani. Apa dispa ami, tu kuiru nama nang kuya ikun cu. Imas kaita hinas pandi, ini kaparisani. Naiman tu tapi kaskai pika wani achkita hinap tu yarini hati niskanta manang pipas kawan cu manang ni mata pasati ni cu ruai tarima itamu nani haparis pami tukui runa mana uyarin ku cu ni mas kaita hinas panini haparis akmi tukui kaipai wan ima manang pipas kawan cu manang ni mata pas hati ni cu ruai tarima itamu nani Aparis pa ami, tukoy ro na man ang kuya ni kuncho Ni mas kaita, hinas pa ni, ini ka paris kami Echa ka parita, sumakta ta kisa, chanatang uyari ka ku Una ku na, yake iska, awan ni, aswan na na aita Uyaro na ku na, manangayin taros pa Yukang chik, uyukong chik, atiruas kanita Huwag tatarantis pa Uyari ni skaiki Chori maita Mancha cu chori maita Mírame Ahora soy más fuerte Mírame Ya no tengo miedo Ahora sí Tengo esperanza Dame cuna Yo sacasun Y ahí nos ouvimos Tijeras Kaifex de Renata Flores, una cantante peruana que solo con 19 años ha abierto una línea propia de trap en quechua en español. Quero incentivar as mulheres para não se calarem diante da injustiça e da corrupção. Quero animar a las mujeres para no, que no se callen ante la injusticia y la corrupción. Es así, hoy con Renata Flores, entramos en el terreno de la poesía. Aproveitando o ensejo poético, cá deixamos a nossa pequena homenagem ao grande desenhista argentino Quino Joaquim Salvador Lavado Terron, criador da Mafalda, que fez passagem nessa semana aos 88 anos. Uma frase de Quino, que são muitas, né? Mas uma dessas frases de Quino inesquecíveis desse personagem de 6 anos, né? Que é Mafalda, que fala de tanto poupar-nos em educação, ficaremos ricos em ignorância. Isso. Ai. E nós, hoje, depois de falar com o Jean Garfunkel, que é um poeta também, de escutar a Anita Tiju, a Renata Flores, agora fazer essa pequena homenagem a Quino, continuamos essa senda poética com Roque Dalton. Que bueno que tá, é poético o programa hoje, não, Lau? Que lindo. Muito, sim. Então, poesia. Roque Dalton Garcia foi um escritor e periodista nascido em São Salvador em 1935 e faleceu na mesma cidade em 75. é uma das figuras essenciais da geração comprometida, que surgiu em El Salvador nos anos 50 e promoveu o interesse pela história do El Salvador e do Centro-América, assim como um cambio na estética da literatura, né? O Rock Dalton, vale a pena buscar aí o seu nome na internet, Rock Dalton, e olhar para toda a sua obra poética e poética e política. Vamos ao poema. Ayer. Junto al dolor del mundo, mi pequeño dolor. Junto a mi arresto colegial, la verdadera cárcel de los hombres sin voz. Junto a mi sal de lágrimas. La costra secular que sepultó montañas y oró péndolas. Junto a mi mano desarmada, el fuego. Junto al fuego, el huracán y los fríos derrumbes. Junto a mi sed, los niños ahogados. Danzando interminablemente sin noches ni estaturas. Junto a mi corazón los duros horizontes. Y las flores. Junto a mi miedo, el miedo que vencieron los muertos. Junto a mi soledad, la vida que recorro. Junto a la diseminada desesperación que me ofrecen. Los ojos de los que amo. Diciendo que me aman. Ontem. Junto à dor do mundo, minha pequena dor. Junto à minha prisão colegial, o verdadeiro cárcere dos homens sem voz. Junto ao meu sal de lágrimas. A crosta secular que sepultou montanhas e japus. Junto à minha mão desarmada ao fogo. Junto ao fogo, o furacão e as frias demolições. Junto à minha sede, as crianças afogadas. Dançando interminavelmente, sem noites nem estaturas. Junto ao meu coração, os horizontes brutos. E as flores. Junto ao meu medo, o medo que venceramos mortos. Junto à minha solidão, a vida que percorro. Junto ao desespero disseminado que me oferecem. Os olhos de quem amo. Dizendo que me amam. Rádio TV Mundo Novo. Protesto em São Paulo, nessa terça-feira, dia 29, contra o projeto do governador Dória, que extingue inúmeras empresas públicas. Mas, nossa, o que tem o governador Dória com as empresas públicas aqui em São Paulo? Não entendo. Se é público, ele não deve gostar muito, né, Lau? Mais ou menos isso. Outra coisa, a Caixa libera novo saque do auxílio. A partir desse sábado, hoje, gente, estão liberados novos saques e transferências do auxílio emergencial de R$600 para aniversariantes de maio que não são do Bolsa Família. A pessoa poderá sacar pelo menos uma das 5 primeiras parcelas, dependendo da data em que teve o cadastro aprovado, né? Isso. Indígenas se arriscam no combate a incêndios criminosos na Amazônia e no Pantanal. Etnias criticam política anti-indígena do governo inominável e devastação dos principais biomas brasileiros. Os incêndios no Pantanal aumentaram mais de 220% só nesse ano, pessoal. E já atingiram metade das terras indígenas na região, segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Embora o inominável tenha culpado os próprios indígenas pelas queimadas na Assembleia Geral da ONU, uma vergonha, os guardiões da floresta seguem lutando para que ela não acabe em cinzas. De acordo com os dados da própria Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, há quase 2 mil indígenas atuando na linha de frente contra o fogo nos biomas brasileiros. Porque vale lembrar aqui nos Aos Vivos que quem está colocando fogo dentro das terras indígenas são garimpeiros ilegais, grileiros ilegais e madeireiros ilegais. Esse governo criminoso que suspendeu as operações contra os incêndios no Pantanal e o desmatamento na Amazônia e em todo o país. E como é esse governo criminoso? Governo criminoso. E aí, o governo do inominável decidiu nomear também ao engenheiro Clécio Marcos de Nardim para a diretoria do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que agora falamos disso, responsável pelos sistemas de monitoramento de desmatamento na Amazônia pelos próximos 4 anos. A nomeação surpreendeu a comunidade científica, porque afinal dessa vez não era militar, né? Não. Mas não a ponto de fazer o pessoal sentir algum alívio, né? Tá todo mundo com o pé atrás. Governo criminoso. é ao trazer aqui a questão da interminável e incansável luta indígena, dados divulgados pelo Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, em relatório sobre a violência contra os povos indígenas no Brasil nesta semana, apontam que invasões e expropriações de terras indígenas dobraram no primeiro ano do governo inominável. Governo criminoso. Privatização. Pessoal, a gente já vem construindo esse tema aqui com vocês, levando alguns alertas, e a coisa parece que começa a ganhar corpo. Presta atenção. A empresa com capital canadense passa a controlar serviços de água em Maceió. Os serviços de abastecimento de água e esgoto de Maceió, capital de Alagoas, foram adquiridos pela BRK Ambiental por R$2 bilhões em leilão realizado na Bolsa de Valores. Apenas a captação e o tratamento da água seguem sob responsabilidade da Companhia de Saneamento Básico de Alagoas, a CASAL, que é a estatal. O leilão é o primeiro a conceder esse tipo de serviços desde a aprovação em julho deste ano do marco legal do saneamento básico que favoreceu a privatização da água. Olha, as consequências da privatização da água, já conhecidas de experiências em outras cidades, vão vir logo, como aumento da conta de água, piora da qualidade dos serviços, demissões, prejuízos econômicos e sociais. Governo criminoso! E para mudar esse governo, aqui nós já vamos a falar das eleições municipais. Eleições, presta atenção, gente, acorda! Já sabem que o primeiro turno será a metade de novembro, porque as eleições municipais foram adiadas pela Covid-19, né? É, e o que os debates eleitorais começam agora, já teve até, mas a gente não resolveu que não vai falar sobre isso, a gente não gostou muito do debate. Não, mas bom, é preciso também ler e ver os programas e ver, mas aqui nós vamos a ficar bem atentas às candidaturas coletivas. Isso, gente, presta atenção às candidaturas coletivas, porque vamos fazer alguma coisa diferente, né? Não é a sociedade em movimento assim que vai transformar as estruturas, né? Isso mesmo. Así que vamos a decir para terminar este bloque de noticias. Governo criminoso. É aqui às 9:56 minutos, não, às 7:56 minutos. Queremos 4 minutos para falar de coisas mais bonitas. Amanhã, domingo 4 de outubro, o Centro Cultural Quilombaque realiza o Festival Fica Quilombaque, a partir das 15 horas em suas páginas de internet. O evento acontece em comemoração aos 15 anos de luta e visa impulsionar a campanha de manutenção da sede do Quilombaque, que corre risco de ser perdida. O line-up do evento conta com as participações confirmadas de Kielejai, Tássia Reis, que mais? Leandro Lehart, Benegão, Odisseia das Flores, Discopédia, Áudio Zumbi, Tracy Tasha, O Querequê, Denise de Paula, Moisés da Rocha e o Bloco Ilu Obadmin. É, quanta gente linda, quantos artistas musicais para ouvir. Eu não conheço ninguém, Sil. Ah, você vai gostar de conhecer lá, acompanha. É, em setembro nós falamos aqui com Dedé, de Quilombaque, que explicou a mobilização pela permanência do Centro Cultural no bairro de Perus e a vaquinha online que o espaço está fazendo, né? Assim que aí lembramos, fica Quilombaque. Ajuda lá, pessoal. Visita a página e contribui para manter viva essa ideia. Mostra Cine Flecha até dia 15 de outubro. É um festival bem, bem bonito, né? Que começou agora no 1º de outubro. E nós temos 15 dias, né? Para olhar um montão de materiais de películas aí, né? É tudo gratuito, gente. Online, claro, né? A recente produção audiovisual de diferentes coletivos e realizadores indígenas de todo o Brasil. É isso, é a primeira mostra Cine Flecha, assim que nós desde aqui desejamos muita merda, né, para esse começo de uma mostra que esperamos que nos próximos anos continue, Cine Flecha. E se vocês quiserem olhar os filmes, podem acessar o site, que é a Rede Cine Flecha, né? É Resistir e Curar. Apresenta um conjunto de filmes que reflete a potência e a diversidade do cinema indígena contemporâneo. Vida longa ao Cine Flecha. Vida longa, sim, porque eu penso que todas estas iniciativas, que são muitas aqui no Brasil, audiovisuais, que estão facilitando conteúdos, filmes, documentários pela internet de forma livre e gratuita, estão fazendo um trabalho bem importante, né? Por exemplo, o SESC, já falamos também do SESC Cinema em Casa, né? Que está liberando 4 filmes por semana, né? Uma forma para que a gente podamos aceder, né? Além dos grandes grupos audiovisuais, como a grande máquina de Netflix, né? A materiais de qualidade, como uma curadoria, como um critério de programação, que es de agradecer, ¿no? Porque poder ver ahora como una muestra Cineflecha, ¿no? Toda una selección de materiales audiovisuales de colectivos, de directores indígenas del Brasil, yo acho que es un tesoro, Silvia. Es un tesoro y también traz para o cenário, ¿no? Da arte, da cultura, pessoas que a gente, às vezes, talvez, num circuito de arte comum não chegaria a conhecer, nem fora da vida online. Então é realmente precioso o que está acontecendo. E tem coisas nesses tempos pandêmicos que com certeza elas vieram de alguma forma para se adaptar e ficar. É isso, sim. E como essa mostra Cineflecha, agora 3 de outubro de 2020, às 20 horas, nós vamos sair fechando este programa, 14º programa dos Sons Vivos. Hoje nossas fontes informativas foram... Bairro Vila Anglo-Brasileira. Instituto Socioambiental. Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A ONU. CIMI. INPE. INMET. Expressão Popular. Rede Brasil Atual. Rede Cineflecha. E Brasil 247. Hoje nós vamos a fechar com uma música de Os Guarani. Com o rapper Shondaro, Mano Glovers e Paramirim. A música O Índio é Forte. Agradeço a todos vocês que tiveram paciência de, nessa uma hora, acompanhar a gente aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Obrigado a todas as pessoas aqui também no estúdio. Obrigado ao Caco, ao Max, à Juju, a Lau Corcoeira. Sempre um prazer gigantesco aqui falar na sua companhia durante os ao vivos. Sempre um prazer, Silvia Nogueira. E... bom fim de semana, gente. Toma banho de esguicho, que vai ser um fim de semana lindamente caloroso. É isso. Desfrutem agora com Os Guarani. Boa noite, Vila Anglo-Brasileira. Boa noite. Amamos vocês. Auete. Auete. Uma professora perguntou para mim, né? Você é indígena, mas por que você mora no meio da cidade, né? Mas não foi a gente que invadiu a cidade, né? A cidade foi invadindo nossas terras, diminuindo com as nossas terras sagradas, acabando com a nossa mata, poluindo nossos rios. Então, que direito a pessoa pode ter de falar que a gente é invasor, né? Sendo que a gente sempre existiu aqui. E a gente está nessa resistência toda há 517 anos. Mano, firmeza, já vem chegando. Salve, salve, no corre, na correria. Pode ir pra, é nós que tá. Pode crer, estamos aqui no ar, representando no rap o dia a dia de batalha do índio guerreiro. Atrás da paz, verdade a minha tem. Com a fé de Deus na mente, buraqueiro não desiste. Direto da aldeia Jaraguá, na responsa pra somar. Nossa voz está no ar. Aqui mais um rapaz, humilde sobrevivente. Eu manjo mesmo no som. A minha rima está aqui no meu rap. Eu vou seguindo meu caminho até o fim. Muitas vezes já caí, meus parceiros me levantam, me levanto e mais forte fico. Assim que é trotar no mundão, a batalha é que não falta. O meu coração bate forte na missão de conseguir demarcação. Pois então eu não quero desandar, acredito no que sou. Em cima vou rimando, vou gritando, chega de corrupção. Xandaros, guerreiros, herdeiros da aldeia. Sou índio Guarani, eu rimo, vou mandando em Guarani. Escuta aí, Konami, Gwekunya, Tengue, 그리고 이뿐뿐이야 어제를 잊게 오프의 오제로지 보라이 오무년도 따뜻한 날의 꽃의 밤에 하프테이 오모베 우무로 나스타지 뱀핌이 포차스키에 슬리가 나피타에 히피호피 과라니네 사케브라다 as Guarani chegou, até coa representou satisfação total. Eu acabo, opamba é que é natural. Oremba é chondaro, quero não há é orere, comaro, tchauca. Um dia de sol na zona oeste, Jaraguá, até coa. Os manos e as minas no campo jogando bola, criançada brincando com um sorriso no rosto, sendo feliz. Assim que é no meu olhar, tchere tchapu aê tchá, até coa é bom lugar. Mas então, por que não demarcar prazer? Sou mano Glover sobre sobreviver. Inferno, e vou mandando o meu som pros irmãos lá do fundão. Agora nós, barra pesada da aldeia Jaraguá. Com total confiança, pode crer, os Guarani com vocês pra somar. Pode crer, os Guarani com vocês pra somar. Pode crer, os Guarani com vocês pra somar. O índio é forte. E sobrevive jogando a própria sorte. O índio é forte. E sobrevive jogando a própria sorte. Como pode sem terra pra morar, sem rio para pescar? O juruá desmata, a mata e mata. Urembuá, mas verá MC e os Guarani. Não cansa de lutar e seguiremos assim até a morte. O índio é forte. Tekoa pulmão e cope tem chondaro. Pultunhawon, uma endia chitatare. Pamendia porai de anderu e tepe. A luta não para, a luta não para. Tekoa pulmão e cope tem chondaro. Pultunhawon, uma endia chitatare. Pamendia porai de anderu e tepe. A luta não para, a luta não para. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí.